win. Fala galera do Q36, pela primeira vez eu tô tentando apresentar um podcast aqui, né? Vocês já devem estar achando que virou zona, né? Porque um dia é o Maurício, outro dia é o Horácio, agora quem fala aqui é o Éder. Desde 2015 que eu não apresento um podcast, então eu tô até emocionado. Hoje a gente vai falar de um assunto especial, que eu acho que é difícil a gente fazer isso no podcast, né? A ideia é falar exclusivamente sobre Street Fighter V, e aí por isso que a gente convidou aqui os pica-grossa do jogo aí, né? Primeiro o Giovanni aí, que é o do canal Big Gel, mas já é da casa também. Presente, professor. E a ilustre participação especial aqui do Felipe Badaró, que é do blog Noias e Farofa. Fala aí, gente, beleza? Pra quem já percebeu, o Felipe é carioca, mas é limpinho. Pior que nem sou, cara, sou mineiro. Sério mesmo, cara? Sou. O sotaque não tem, já foi, né? Tem já foi misturado. Caraca, é legal. Bom, eu vou, mano, assim, a ideia agora, tipo, eu só faço a apresentação e aí agora tá meio que livre aí, né? A ideia de falar de 55, não que eu escolhi, mas é porque a gente começou a conversar disso no grupo do WhatsApp, o negócio ficou crescendo. Eu fui procurar um texto e aí eu caí no blog do Felipe, eu li o texto, gostei pra caramba, passei pros meus amigos, e aí a gente falou, pô, o texto do cara é bacana, né? E eu principalmente falei, pô, o texto desse cara é bem legal, porém, eu fiquei com um sentimento do tipo, putz, eu quero mais. Quando começou a ficar legal, acabou o texto. E aí eu falei, pô, vou entrar em contato com esse cara aí, porque eu acho que vai rolar um bate-papo bacana. E aí, Felipe, primeiramente, né, parabéns pelo seu texto, tá? Ficou bem legal, cara. Pô, valeu, cara. Trovão. Isso aqui foi um trovão, vai. Vai chover. Eita, tá chovendo aí. Menos mal, né? Vai começar. Então, assim, pra começar a falar, a primeira coisa que eu queria perguntar aí pra vocês é se vocês lembram, né, quando lançou esse Street 5, e o que vocês acham do jogo? O que vocês acham da Street 5? Desde quando ela lançou até agora, não importa. Felipe, começa aí. Cara, eu acho que já tem 2 anos, né, que saiu o jogo. Ele veio aí pra poder pegar o legado, né, que o Street 4 deixou. Acho que o Street 4 ficou 8 anos nativo aí, não lembro. Teve várias versões, né? E aí o 5, ele veio principalmente pra dar continuidade nesse modo competitivo, né, da galera que joga mais a sério. E só que o jogo saiu muito capado, né? A gente tinha uma expectativa do jogo vir um pouco mais completo, né? E o jogo veio faltando funções básicas, né? Você não tinha modo single player direito, o online era instável, é instável até hoje, melhorou, mas ainda é instável. Tinha poucos personagens, enfim, né? Não tinha nem a loja, na primeira semana de jogo você não tinha nem como entrar na loja para poder comprar DLC. Então, aos poucos, né, já tem aí 2 anos, o jogo tá começando a melhorar, né? Tá começando a ter cara de jogo completo, né? A galera que comprou no lançamento, muita gente largou o jogo porque os problemas e tal, era muito caro, né? Não conseguia jogar online. Eita, a chuva aí, ó. Aqui vai. Tá chovendo desde a sua casa, né, mano? Não, vai começar, vai pra acabar o mundo. Vai acabar o mundo. E assim, e o Street 5 tem um lance que ele veio com a ideia de trazer a galera que tá chegando agora, né? Então, assim, ele é focado mais no público casual. Então, assim, a galera que joga o Street 4 não curtiu muito a ideia no início. Hoje, a maioria dos pro players aí, o pessoal que joga competitivo, aceita, né? Tipo assim, faz bico, né? Mas aceita. Street 4 é pra gente grande e o Street 5 é pros meninos, né? O 4 ele é mais complicado. Ele tem mais profundidade do que o 5. O 5 ele também tem uma coisa ou outra ali que dá pra complicar, mas a mecânica, o jeito de jogar em si é mais fácil. É mais fácil fazer combo, dá mais dano, os combos, você tem mais chance de fazer comeback, né? De voltar uma partida que tá quase perdida. Enfim, ele é mais fácil de maneira geral, de jogar. É, eu acho que até, antes de passar a bola pro Big Gel aí, deu pra ver isso no, na última CPT, até porque a gente teve, nos últimos campeonatos, você vem percebendo que tem muita gente nova, né? Tem muito cara que você nunca ouviu falar, né? Tipo, o Punk, o próprio Smug, que era, ele era bom até no 4, mas não era tão bom assim. E o Menardi, que acabou de ganhar, tipo, ganhou de todo mundo que é foda no Japão. E, tipo, na 4 você nunca ia ver isso. Você não via um desconhecido chegar e fazer a rapa, porque o jogo era muito complicado, né? Sim. Pro, né? Era. É, na 4 chegou até a aparecer no final aquele Knuckle Doo. Não sei se vocês conhecem, né? Knuckle Doo, né? De Gaio, né? Que ele joga hoje. Sim. Ele ainda é jovem, né? E ele foi um cara, assim, um moleque, né? Que começou a aparecer e se destacar. Mas, assim, bem no final, né? Ali já no Arcade Edition 2012, Arcade Edition comum, na Ultra. É, mas realmente não era comum você ver um cara jovem, né? Um moleque de, sei lá, 18 anos, batendo em jogador cascudo japonês, né? É difícil. E você gosta do jogo ou não quer? Cara, eu gosto mais ou menos. Assim, tem coisa boa, mas também tem muita coisa ruim. Eu acho que o jogo, ele até é balanceado, mas os personagens que são fortes, eles têm coisas muito fortes, incomodam. Tem mecânicas no jogo que eu não gosto, que eu sei que também tem muita gente que não gosta, que, por exemplo, Crush Counter é uma parada que, sim, incomoda, é estranho, muita, né? Gente. É, eu não gosto daquilo. Assim, pode até ter a mecânica de Crush Counter, mas eu queria que ela fosse um pouco mais fraca, né? Ela não fosse tão... porque tem personagem que usa e faz muita diferença, e tem personagem que usa e não é tão bom. Então, assim, ela dá um retorno muito grande para alguns personagens e fica meio, né, desnivelado. Mas, no geral, é um jogo legal. Eu acho que é um jogo bonito. Eu acho o gráfico do jogo, apesar de ter uma modelagem ou outra de personagem ali que é esquisita, o Ken, por exemplo, que é meu personagem favorito, ele tá feio pra caramba no jogo. Assim, ali na partida ele até que é legal, mas assim, na hora que você escolhe o personagem na tela, ele tá muito feio, sabe? Assim. O jogo é legal, assim, eu gosto, mas tem coisas pra poder ajustar que eu acho que vão ser feitas agora na terceira temporada. Tá certo, tá certo. Giovanni, o que você acha do Street 5 aí, desde quando lançou até hoje? Bom, eu comprei esse jogo na pré-venda, na edição mais cara que tinha na Steam, com soundtrack, primeira season comprada, tudo lindo, maravilhoso. Eu falei, puta, vai ser evolução do Street Fighter 4, vou jogar pra caralho, teu cu fazer bico. Mas, né, não preciso nem repetir o que o Felipe já falou, o bagulho foi lançado meio que pelas coxas. Parece que eles não estavam prontos pra lançar na data e lançaram mesmo assim, talvez por força maior, talvez por causa da Sony, talvez por causa de alguém que mande lá na Capcom, porque os servidores não estavam conseguindo segurar as partidas, não tinha a loja pronta, não, se não me engano, não estava contando o Fight Money também quando abriu. E, cara, sei lá, tinha o quê? Tinha 6 cenários e 16 lutadores, acho que menos de 16, não era? Não tô lembrado certinho. São 16. Eu não lembro. 16 mesmo. Hoje em cima e aqui embaixo. E assim, você, eu acho que o Felipe disse, eles focaram na mecânica do jogo pra jogadores novos, né? Pra galera que tá entrando pra franquia. Só que da forma que eles entregaram o jogo, me pareceu que era focado em esportes. Não tinha modo arcade, o único modo offline era só o modo sobrevivência. E o modo treino já era muito bom, da forma que dá é hoje, mas não tinha um World Arcade, não tinha história, não tinha nada, era só os personagens e lutar online, essa era a ideia. E parecem muitos jogos que são feitos de outros gêneros, como FPS, que nem o Urban Six Siege, que nem o Overwatch, que nem o CS, não tem a campanha, não tem modo história, é só online. E a minha impressão era que o Street Fighter V tinha sido lançado com essa intenção. Tanto que a Capcom tá investindo horrores, né? Pelo menos investiu na época, agora tá só colhendo, não sei. Vocês podem dizer melhor do que eu. Que o esporte Street Fighter V tá bem pesado, os caras tão cobrindo em cima, né? Do jogo. Mas em relação a deixar o jogo pro jogador casual, sem o modo história, meio que se contradiz essa ideia. Vocês não acham que, tipo, a Capcom se perdeu em dar um sentido pro jogo, tipo, esse jogo vai ser pra isso, é pro modo online competitivo, então vamos dar um negócio bem cabreiro pra galera sofrer e só os caras bons conseguiam, então, não, vamos focar no pessoal casual e vamos dar modo história, porque o que eu tenho de feedback da galera casual é que esse é o pior Street Fighter de toda a história, que não tem nada pra fazer, que é um jogo bosta, os personagens zoados. Eu não acho isso, eu gosto do jogo, eu sei que ele tem os problemas dele, mas eu acho que faltou mais uma posição mais definida da Capcom quando lançou o jogo. Esse é um ponto que eu coloquei aqui até, não vou querer adiantar muito nesse assunto, porque eu queria depois falar desse direcionamento dele, que eu acho que essa Street Fighter ela é muito reativa, né? Tipo, os caras ficam muito ali vendo, opa, a galera tá reclamando disso, então coloca. Ah, agora estão reclamando disso, coloca. Mas parece que não tem um pica lá que fala, ó, o jogo vai ser isso, cara. Vamos fazer essa linha aqui, sabe? Parece que não pensaram. Mas antes de chegar nesse ponto, eu acho que vocês. Eu não sei se vocês. Se vocês são muito comedidos, ou se é muito eufemismo, ou se vocês realmente gostam do jogo. Mas, cara, quando lançou, eu não achei que o jogo tava bom, não. Eu fiquei puto, mas assim, puto da cara, tá ligado? Porque a 4, ela veio pra. Todas as edições da 4, né? Mas quando a 4 surgiu, ela veio daquele ato gigantesco, né? Que a Capcom tinha parado de dar foco em jogo em luta. Ela tava dando foco pro Biohazard, pra sei lá qual outro jogo. E aí, depois daqueles longos anos, né, de ato, a 4 foi um negócio assim que você fala: caralho, velho, o que é isso? Só aquela abertura. E aí todo aquele trabalho, o jeito de skin, o 2D com 3D e a porra toda. E mesmo com as muitas atualizações da 4, que eu acho que são muitas, isso faz parte do jeito Capcom de ser, né? Quantas Street Fighter 2 a gente tem? Né? Tem dois, tem a Champ Edition, vem a Hyper Fight, depois vem a Super Turbo, depois a Super Turbo Grandmaster Challenge de Ryu Akuma. Esse cara, ano saiu uma nova ainda, né? É muito jogo. Então, assim, o cara falar, pô, vai sair uma Street Fighter, vai sair várias versões, ele tá acostumado. Mas a 4, todas as atualizações eu gostei. Mesmo a Ultra, né, que com a Decapri lá, que não serve pra nada. Mas, assim, veio o Omega Mode e tal, essas coisas. A 5, pra mim, eu achei desnecessária. Pra mim, a 4 poderia ter mais coisas ainda. Né? Mas a recepção dela vem isso que o Giovanni falou e que o Felipe também comentou, que é assim, pô, se o jogo foi feito pra competitividade online, como que o servidor não consegue aguentar? Como que não tem gente jogando? Como que não tem incentivo pra essa galera jogar? Né? Aí você fala, não, então, quando eu comprei, falei, pô, não tem modo arcade, eu quero, sei lá, quero tirar uma castela aqui com a máquina, né? Quero ver a história, por exemplo. Não tinha. Aí você fala, então tá bom, então o jogo é pra pro player, é pra incentivar o cara online. Aí você vai jogar online e tem ninguém jogando, o servidor cai. Será que porra de jogo é esse, cara? Enfim, é a minha recepção. Assim, vocês, parece que no final vocês acabaram gostando. Eu acho o jogo lindo, mas é um caso de amor e ódio, porque assim, eu fico puto com o que eles não fizeram com o jogo, sabe? Comigo, assim, eu até converso muito com alguns amigos, a gente pensa mais ou menos parecido. Eles podiam ter lançado o jogo como se fosse uma versão online edition, né? Alguma coisa assim. Que aí focava, né, nesse modo multiplayer, pra galera que joga mais a sério. E aos poucos, né, eles iam lançando conteúdo pro jogo, né? Botava o arcade mode, botava o survival lá e tal. Mas lançava, já que tava com... E assim, eu acho que eles lançaram rápido pra poder dar continuidade na CPT. Porque o Street 4, ele veio, estabilizou, né, a Capcom Pro Tour. E aí tinha que dar continuidade, porque tava dando certo. Vamos lançar o 5, né? Vamos trocar de plataforma agora, vamos pro P4. Então, assim, a ideia era continuar, né, o modo competitivo do Street 4 na plataforma nova, que era o Play 4. E aí eles resolveram, né, fazer a parceria com a Sony e não sair pra Xbox, que era a plataforma mais popular na época do 4. Era onde o online era melhor, né? Assim, eu joguei no Play 3, mas todo mundo falava que a live era muito melhor pra jogar Street 4. Vocês mas comentaram. Não era, não? Era melhor. Eu jogava no Play 3 porque era o que eu tinha, né? Assim, eu comprei o Play 3 por causa do videozinho de lançamento do Street 4. né? Eu vi lá o trailer de anúncio, pirei, falei, caralho, eu tenho que comprar esse jogo. E aí eu comprei o Play 3, né? Que eu sempre fui mais lá do Sony do que outra coisa, né? Então, mas só comprei o Play 3 por causa do trailer de anúncio do Street 4. Então, assim, foi muita correria, né? Eles quiseram lançar, de qualquer forma, um produto novo e muita coisa veio falhando, né? Veio incompleto. E você tocou num ponto que eu acho que vale a pena, que eu quero, na verdade, saber a opinião de vocês, né? Porque eu tô dividindo assim, o Big Gel, acho que ele é mais casual do que eu, né? Sim. Não sei se você joga, né? Você acha que você joga, mas você falou que você joga menos, né? Então, não tanto jogo de luta, você joga tudo um pouco. Verdade. Eu, por mais que eu seja ruim em termos de jogo, eu gosto muito de jogo de luta porque eu vim do King of Fighters, que é um jogo complexo e tudo mais. Então eu acabo gostando de saber sobre jogo de luta. E aí tem, acho que o Felipe, que é mais, né, mais hardcore aí, entende um pouco mais. Então a gente tem, acho que, três níveis de jogadores. Mas eu queria saber a opinião de vocês com relação a isso. Vocês acham que a exclusividade da Sony foi uma boa jogada? Ou, sei lá, que não? A Sony foi lá e pagou mesmo e falou, tá aqui, ó. Toma três vezes mais o valor que o Xbox venderia, porque a Capcom tá precisando de dinheiro. O que vocês acham? Mano, rapidinho, eu acho que não foi um problema no começo. Aliás, no começo eu não tinha considerado um problema. Hoje eu já considero. Eu acho que hoje prejudicou a Capcom na venda do jogo. Além de todo o problema que ela mesma fez, que ela mesma conseguiu, né? Manchar o nome do Street Fighter V com um jogo sem funcionar quando lançou, sem funcionar os servidores e tal. Mas eu acho que ficar preso à Sony foi um problema. Mas também tem um motivo, né? A Sony que acabou ajudando a financiar o jogo, não foi? Eu acho que rolou isso. Que rola essa, né? Eu acho que a Sony ajuda aí na parte competitiva, organizar torneios, não sei. Mas eu acho que tem sim a ajuda da Sony. Uhum. O que rola é que a Capcom tá bem mal das pernas, né? Assim, ela... eu acho que é a típica empresa que ganha muito dinheiro, mas acaba gastando mais do que ganha, né? Porque ela teve os problemas aí, a Capcom japonesa, se eu não me engano, foi a que mais teve problema, né? Uma crise aí, não lembro mais ou menos o ano, mas eu li alguns textos, alguns fóruns gringos, principalmente no Reddit, que fala disso aí, de que a Capcom falou, mano, eu preciso lançar, eu preciso fazer isso, mas eu não tenho grana, e não sei se chegaram a pedir pra Microsoft. Mas é que a relação de Capcom Japão com Sony é muito melhor, né? Uhum. E tem também o lance, não sei se vocês acompanham isso, mas o Phil Spencer da Microsoft, ele fala que o Xbox está cada vez mais para os jogos online, né? Tipo serviço, como o Felipe falou, e também para o esporte. Ele até falou que os jogos de modo história não são uma boa para Xbox. Eu acho que jogo de luta também. Eu não sei se ele fala da boca para fora ou se é verdade. Sentido. Isso faz sentido. O que você acha? Eu não sei. Eu acho que, assim, falando, né, do ponto de vista de Street Fighter, assim, todo mundo que eu conheço que jogou Street jogava no Xbox. Assim, todo mundo. O pessoal falava que a live, assim, a qualidade do serviço da live, não só o online, mas o serviço, né, a lojinha lá e tudo, é muito melhor do que a PSN. Assim, não tem nem como comparar. A live é muito melhor. Não tem nem como, não, realmente, nesse aspecto, eu acho que nenhum sonista conseguia discutir. Lembra? A PSN caía direto. Se PS Plus, você ganhava um jogo Xing Ling lá todo mês, era uma merda. A Microsoft tinha como é que fala? Um portfólio, né, de uma loja de games gigantesca, retrocompatibilidade. Isso aí é Sony perto, não tem como. Sim. De lavada ainda, até hoje em dia, né? Até hoje em dia. Não, eu concordo. Legal. Era esse ponto de vista aí diferente. Eu concordo muito com o que vocês falaram. Eu também acho que a questão do dinheiro influenciou. A outra coisa que eu queria, né, saber de vocês é uma relação um pouco mais comparativa. Entre a 4 e a 5. Porque assim, a gente falou, a gente começou a falar aqui, mas não adentrou. E eu já vou aproveitar que eu tô falando, eu já vou falar o que eu acho aqui, antes de perguntar o que vocês acham. A 4, eu acho que ela ficou com. Quer dizer, a 5 ficou com uma imagem machucada, não só por causa de ser um jogo incompleto, né? Você compra um jogo incompleto, um jogo que não funciona, um jogo que não tem modo história, um jogo que tem galeria, um jogo que não tem nada. Principalmente porque a 4 tinha muito disso, né? A 4 tinha muito personagem, um sistema extremamente complexo, que era bonito de você ver, né? Um sistema que você... que acho que o jogador consegue se expressar melhor, né? Você vê o... você vê o Daigo jogando na 4, tipo, só ele joga daquele jeito. Ninguém consegue fazer aquele jogo dele. Você vê o Gaio na 5, tem a assinatura dele, mas é porque é o Daigo, né? O Daigo é a lenda. Mas assim, você percebe que aqueles combos você consegue fazer também, né? E aí você tinha, pô, todas as skins que tinham na 4, né? Tipo, todo mundo tinha muita skin. É, os personagens, quando jogavam entre eles, tinha aqueles rivals que o cara trocava fala. E aí a 5 veio com 16 personagens, 4 telas e acabou, né? A minha repulsa da 5 foi por isso, sabe? Assim, a 4 era uma coisa gigantesca, tanto em termos de sistema quanto de conteúdo, e também era muito bonito, e a 5 só veio bonita. E aí, assim, a minha relação de amor e ódio é exatamente porque a 4 é demais e a 5 é de menos. Só tem uma coisa que eu acho que elas são iguais. A 4 era bonita, com muito conteúdo e com um sistema foda. A 5 só é bonita. Eu só acho ela bonita e ponto. Acabou. Mano, você não acha... Fala o que você acha, Felipe. O Giovanni. Não, falei, Felipe. Eu falo logo na sequência. Então, eu acho que o 5, ele... se eles fizerem certo agora na terceira temporada, que é... porque, assim, muita gente reclamou, né, desse lance de profundidade. Igual vocês falaram, você não consegue se expressar jogando com algum personagem. É um ou outro que dá pra fazer uma gracinha ali, mas em geral é só sempre o mesmo jeito de jogar, né? Uhum. E aí agora na terceira temporada eles vão dar mais um V-Trigger, né? Que é como se fosse o diferencial, né, de cada personagem. E talvez, né, com o V-Trigger novo, a gente consegue dar um pouco mais de profundidade, mais jeitos, né, de se expressar para os jogadores. E assim, tem muita gente que... essa foi a principal reclamação. Quando o pessoal começou a jogar o Street 5, todo mundo falava, caraca, véio, tipo, esse jogo eu já enjoei. Eu não consigo jogar mais porque é toda hora a mesma coisa. Assim, ofensiva é igual, a defensiva é igual, os mesmos combos, né? Você não tem como fazer nada difícil, né? É a Chun-Li ou o Fang, talvez, ali, que tem um combo um pouco mais complicado. Tem a Mianat agora também, que tem uns combos mais difíceis. Mas, em geral, é tudo fácil, né? Todo mundo consegue fazer a mesma coisa, né? Igual você falou do Daigo. O jeito que o Daigo joga, pro jeito, sei lá, que o Knuckle Doo joga, é pouca coisa de diferença, assim, né? De usar o Gaio, né? Então, tomara que a terceira temporada aí, não, na Arcade Edition... dê um pouco mais de liberdade para os jogadores, né? Acho que uma vez eu ouvi, antes de passar pro Giovanni, uma vez eu ouvi um podcast do Maximilian, e ele tava falando exatamente isso. Ele falou, cara, se você der mais um especial e mais um V-Trigger, o jogo já vira outra coisa. E eu acho que isso que é isso, né, cara? Que você... um novo V-Trigger já vai mudar o jogo, porque você vai falar, mano, cara, o personagem já pode fazer algumas coisas a mais, né? E um especial, acho que um especial novo também daria um calma. Giovanni, o que você acha disso aí? Cara, eu vou falar mais a parte casual. Você falou que, tipo, você fez uma comparação entre o 4 e o 5, certo? Sim. A última versão do 4, antes de sair o 5, já tinha Arcade Edition, não tinha? Do 4? Como me lembro, faz com a memória que agora... tinha. A última foi a Ultra, né? A última foi a Ultra, né? Mas a Ultra já saiu. A Ultra saiu quando já tava o 5, não era? Não, ela saiu não? Antes, eu acho. Não saiu lembro, antes? Não sei te falar. Não lembro. Eu também não lembro. Mas enfim, saiu, acho que saíram. Saiu, acho que sim. É porque a Ultra saiu pra PS3, né? É verdade. Então tá bom. Não, é que eu comprei a Ultra só pro Play 4, por isso que pra mim é meio que semelhante. Então, uma comparação que você fez que eu acho meio injusto. Porque, olha, eu defendendo Street Fighter 5, mas enfim. Cara, o Street Fighter 3, o Terceiro Impacto, tinha bastante personagem, tinha bastante coisa acontecendo lá. Em relação à primeira versão do Street Fighter 4, o Street Fighter 4, a primeira versão, tinha menos conteúdo do que a última do 3. Você não concorda comigo? Concordo, concordo. Mas o hiato, o hiato e a evolução muda muito, né? Sim, sim, não, tem razão. Foi, porra, do 3 pro 4, puta que pariu. Foi foda mesmo. Foram quantos anos? Foram mais de 10 anos. É, mudou muito. Uhum. Ah, cara, putz, agora teria que ser na Wikipedia aqui, mas foi um tempo bom aí. A última 3 é de quê? Sei lá, 2002, 2003, não sei. Acho que uns 10 anos, sei, mais ou menos. Sei. Acho que o 3 saiu em 2000, mano. Não, acho que o 3 foi junto com o Garou, né? Que é o meu jogo favorito. Acho que em 99, eu acho. É, então, eu acho que é em 99. Eu acho que é 99 sim, cara. Que eu joguei faz um tempão, hein? Num flipper que nem existe mais aqui na minha região, mas enfim. É. Vamos colocar aí. 99. É, se eu falar que eu joguei quando lançou é mentira, então eu joguei 2000 mesmo. Pra chegar nessa cidade aqui era 2001, se pá. Mas enfim, onde eu quero chegar? Sim, deu 10 anos aí quase de diferença, porque é 2008, isso não é? Street Fighter 4? Isso já muda tudo, né? Sim. Muda coisa pra caralho. São quase duas gerações de videogame, né? Quase duas aí. PlayStation 2 e PlayStation 3. Duas, na verdade, exatamente. Sem contar que a versão mais capada do SX4 nasceu no console. Porque no arcade. Porque a versão pra console já tinha personagem a mais. Já tinha o Dan, o Feilong e tal. Já tinha aquelas historinhas de anime, caralho, a 4, né? Já tinha todas essas paradas no arcade. No console já chegou. Não consegui defender. Não, o problema foi, os caras lançaram numa data errada, muito cedo, e não ofereceram o que eles deveriam oferecer, que a gente estava acostumado a receber quando vinha o nome na capinha do jogo, Street Fighter. Outra coisa que eu acho que é bem polêmica, e eu também, aproveitar, Big Joe, você que tá falando aí, já toma a porteira também, que é a questão desse. O Felipe começou a falar desse assunto, mas a gente, né, meio que cortou, que é essa questão de como ela tá sendo oferecida. Né? Você comprou um jogo completo, entretanto, a maior parte do conteúdo você vai adquirindo ao longo do tempo. Né? Ela foi vendida como um jogo, mas parece mais um serviço. Vocês veem assim também? Porque eu vejo dessa maneira, por mais que seja com Fight Money. Eu comprei um jogo por um valor cheio, mas a Capcom falou assim: não, eu vou te entregar aqui parcelado. Né? Então vai jogando aí que eu vou te dando mais personagem, mais tela, de acordo com o tempo. Vocês acham que isso também por mais que a Capcom esteja acostumada a fazer isso com novos jogos, isso também ajudou a afugentar os caras ou não? Eu acho que sim, né? Mas é também pra forçar o pessoal a jogar online, né, cara? Ah, você ganha Fight Money se você jogar online. Então, vamos lá. Ó, jogo online. Não tem arcade por causa disso. Faz mais sentido se você for olhar por esse... Mas prisma. É que você não ganha Fight Money online. Você ganha fazendo uma missão besta. Não, ganha sim, pô. Ganha online e offline. Não, pera mas aí. Você ganha fazendo umas missãozinhas lá. Fight Money você ganha se você for subir de nível. Só isso. É que eu sou um bosta, quando eu jogo quase sempre eu subo de nível, então... Tem que subir de nível pra ganhar Fight Money, então, né? Só isso. Eu ganho umas moedas, eu achei que fosse um padrão, então não. Uma recompensa corriqueira. E você, Felipe? Mas eu acho que essa atitude da Capcom, ela foi boa, né? A ideia foi boa, só que ela foi mal executada, porque era tudo novidade, né, cara? Os caras estavam tentando corrigir, né, essa má fama, né, que eles tinham de... ficar relançando a mesma versão do jogo e cobrando preço full, né? Sai a Ultra, sai a Champ Edition, sai não sei o que lá Edition e de novo, preço full. Então a galera sempre teve um pouco de crítica com isso aí, né? Aí eles falaram, olha só, a gente vai lançar um jogo base agora e todo o conteúdo essencial pro jogo você pode adquirir através de moeda interna ou, se não tiver paciência, você compra via dinheiro. Então, assim, a ideia é boa, só que ela não foi tão bem executada, acho que pela falta de experiência, né? Mas, assim, eu acho que se o jogo sai 2 anos atrás com o que ele tá vindo agora na Arcade Edition e seguindo esse modelo de negócio, né, de Fight Money e tudo mais, as coisas eu acho que iam ser bem diferentes, assim, porque a ideia não é ruim, né? Você fazer essa migração, né, para esse modelo de negócio. Acho que é mais atraente do que ficar lançando várias versões, mídia física, digital, do jogo, sim, cobrando sim. preço inteiro, né? É que eu só acho que assim, eu acho que, eu não sei se eu tô falando demais, eu tô roubando a vez de vocês, mas é que eu acho que outras empresas fizeram esse serviço de um modo mais competente, que é o caso do Dead or Alive, que o jogo é gratuito, você vai lá e baixa. Tem um personagem ou dois, não sei. E aí é isso. Baixou o jogo, o cara não cobrou nada. Ele falou, você quer jogar Dead or Alive? Baixa. Aí você fala, ah, agora eu quero mais personagem. Compra. Né? E a Microsoft fez, acho que, o melhor jeito em termos de serviço, que é com o Killer Instinct. Porque você baixa o jogo, ele também é gratuito, vem um personagem, entretanto, tem um modo online, que é um modo, sei lá, que é um modo que você joga contra a máquina, só que você vai desafiando lá o último vilão lá, ele vai... Esqueci o nome, não é o Garbus. É o Garbus, que é do último, que é da Killer 2. Ele quer dominar os mundos, e aí ele vai lançando umas coisas lá, e você pode jogar um modo online de graça. Sem comprar nenhum personagem, sem comprar nada. Aí você fala, não, mas eu quero jogar com o Fulgor pra jogar online contra o meu amigo. Compra o Fulgor. Ah, eu quero o Saber Wolf. Compra o Saber Wolf. A Street, eu acho que ela cagou porque ela falou, ó, tá aqui, o jogo é 100 conto. Aí você comprou. Ah, agora eu quero jogar com outro personagem. Não, aí você compra também. Aí você fala, ô, caralho, que porra é essa, velho? É, era 100 reais na Steam, né? Acho que no PS4 foi 250 o lançamento. Foi. Quando saiu era opressão mesmo. Então, imagina você pagar 250 pau e ver um jogo que você fala, peraí, cadê o resto das coisas? É de ficar bravo. Puto da cara, né? É, pô. Verdade. É, e assim, eu não falei muito disso, mas eu esqueci de falar, na verdade. É, mas o Maurício que gosta dessas coisas de falar, mas só pra vocês terem uma ideia, ó. Quando a Street 4 lançou, só no PS3, hein? Não tô falando de Xbox, nem de PC, nem de arcade, nem nada. Só no PS3, ela vendeu 84 mil cópias na primeira semana. Né? A Super Street vem em segundo com 80 mil cópias. A Street 5 vem em terceiro só com 46 mil cópias. Tipo, cara, é a metade. A metade do jogo. Isso é bizarro. E aí na sequência já vem a Ultra, depois a Arcade Edition, com quase a mesma coisa, com 1000 de diferença. Eu acho que assim, isso se o cara falar, não, mas porque foi lançado só pra exclusivo. Não, o negócio foi feio mesmo, cara. Foi tipo, o pior lançamento de Street Fighter que se tem notícia, né, cara? Eu acho que nem isso, os caras até tiveram um pico assim de venda, porque eles estavam fazendo muita propaganda em site assim, tipo IGN, GameSpot, tava vendendo bastante o jogo. Mas aí depois a galera começou a comprar, começou a ver como é que o jogo tava, todo mundo foi largando, sabe? Tipo, e você entrava em site assim de, sei lá, comentários na Steam, a galera tudo falando, cara, não compra, esse jogo é muito ruim. E aí o jogo foi caindo. Verdade, eu lembrei da Steam. Na Steam só tinha negativado, cara. Ninguém falava bem do jogo. No Metacritic o jogo tá com 33, se eu não me engano. Caramba. Pelos usuários, né? Aham. É. Tiger, uppercut! E eu não sei se vocês lembram, não sei se vocês escutem essa parada, mas a Street 5, ela repetiu. A Street 5 não, o fenômeno de migração de quem criou o sistema se repetiu. O cara que fez o sistema da 4, ele saiu da Capcom e foi pra SNK. A SNK contratou ele, não sei se ela pagou mais ou se o cara quis sair. Isso aconteceu também na Street 2 pra Fatal Fury, se não me engano, ou na Street 1. Foi na 1. O cara saiu da 1, foi pra SNK e fez a Fatal Fury. Né? Uhum. Mas, assim, a King of Fighters, a 14, não é muito expressiva, né? Ela poderia ser melhor. Mas, em termos de sistema de jogo, ela até que ela é boazinha. Eu acho que esse cara, de repente, teria feito a diferença. Ah. Eu acho que o 5, pelo que eu sei, tem um cara envolvido, né? Não sei se ele tá ainda, né? Mas eu não sei se ele tá envolvido, assim, na parte alta, né, ali dos cargos, né, de desenvolvimento da parada. Mas é um cara que ele jogava Guilty Gear competitivo, e não sei se vocês viram, acho que foi uma Evo, um ano ou dois anos atrás, que na final ou semifinal, não lembro, ele tava jogando com um cara e aí ele achou que tinha ganhado a partida. Aí ele levanta do nada, assim, sai comemorando. Só que tinha mais um round, tá ligado? Tinha mais um round. Eu lembro dessa cena. Mas eu não sabia que esse cara era fudidão assim, não. É, e esse cara, ele foi colocado pra fazer parte da equipe de desenvolvimento do Street 5. Então, assim, o pessoal gosta muito, né, de associar, pô, esse cara retardado aí que achou que tinha ganhado a luta lá. A culpa tá... é dele. É, tá cuidando do Street Fighter 5, é por isso que tá uma merda esse jogo. Nossa, e esse cara é bom. Você sair faltando um round, você tá prestando atenção, né, velho? Você tá bem. Nossa, cara. Eu ouvi um papo, eu não sei se isso é verdade, mas eu ouvi um papo que o cara, ele melhorou, quando teve a primeira correção do jogo, a Laura já era boa, e parece que esse cara ele deixou ela melhor ainda, porque acho que era um amigo dele que jogava com a Laura, tá ligado? O cara deu umas opiniões. Não, o cara deu umas opiniões, tipo assim, por que você não faz isso com a Laura? Caramba. E aí, tipo, a Laura não precisava ser mexida, e falaram que melhorou. Não sei se é verdade, mas eu ouvi um boato aí de que esse cara, ele era influenciável, sabe? O cara não era árbitro do negócio. Não sei se era confiável, né? Eu não cheguei a ouvir falar disso. É, então, não dá pra saber. Mas aí, um ponto. Agora eu vou falar de novo. Eu vou roubar a fala aqui. O Felipe falou um negócio e eu discordo. E porque a gente tem que ter uma discordância no podcast, né? Todo podcast a gente tem uma discordância. Quando o Felipe falou assim, lá bem no começo, ele falou assim, pô, eu acho até que o jogo é bastante equilibrado, né, entre os personagens. E, cara, isso é o que eu acho que não é. Pra mim, assim, tá certo. De novo, vamos, só pra quem estiver ouvindo, né? As três pessoas que nos ouvem. Eu sou o player que gosta mais dos personagens do que do sistema de jogo. Uhum. Mas eu vejo uma discrepância entre personagens que não é tão grande quanto na 4. Porque, por exemplo, na 4 você tinha personagens mais fortes. Sim, você tem. Ah, lá, o Evil Ryu é muito mais forte que, não sei, que... Putz, cara, é até difícil. Que o Hugo, vai. Que o Hugo. Mas... Na 5, eu olho pra Laura, eu olho pro Urien, eu olho pro Balrog e olho pro Ryu, eu fico com pena do Ryu. Eu falo, caraca, o Ryu ele tem um V-Trigger que é uma bosta. Ele dá gancho e não pode me dar com especial. Ele faz combo de tipo 4 hits, 5, 6 hits, enquanto o Bison, sei lá, o Bison joga o cara pro alto, pra cima, pra esquerda, pra direita. O próprio Abigail acabou de entrar, o Abigail, ele entrou. É um cara extremamente forte, que leva muito sangue, que tem muito armor, perde muito sangue e faz uns combos gigantescos. Então, fala, mano, alguma coisa tá errada com esse jogo, cara. Eu acho que ele é desequilibrado. Eu não tô falando que vocês precisam concordar comigo, mas eu não consigo ver equilíbrio nesse jogo. Mas você acha que isso é intencional ou é um acidente? Não, eu acho que é o retardado que levanta lá no último round que tá fazendo isso, cara. Porque... Pode ser. Cara, me falaram, eu não sei, que eu não tava nesse ponto pra ter certeza, mas quando o Gaio foi lançado na segunda season, o Nash tinha sido nerfado, né? Porque todo mundo tava jogando com ele uma época. Quando lançou o jogo, por exemplo, eu lembro que todo mundo tava jogando muito com ele. Com ele e com a Karin, né? Entendi. E agora que saiu o Gaio, ele deu uma puta nerfada, ninguém mais joga com o cara. Tiraram umas habilidades dele que na hora fez sentido, mas agora eu não vou saber falar pra vocês quais foram. Mas tem outros personagens também que estão no mesmo pé. Acho que a Chun-Lin também foi. Aconteceu um processo parecido. Ela foi nerfada. Eu não sei se o Felipe quer falar sobre isso. É mais assim, no sentido que eu acho que tem muito personagem útil no jogo. E assim, você consegue ver nos campeonatos. Até personagem mediano, tipo o Ken, por exemplo, acho que hoje ele é um personagem mediano. Tem gente que ainda consegue fazer um top 8, fazer um top 3, sabe, assim, de vez em quando. Não é. Tem sim, né, esses personagens que você falou: Uren, Laura, Balrog, Bison, são muito fortes. Rashid também é muito forte. Ibuki, mas assim, de vez em quando, né, aparece ali um Ken, aparece um cara jogando com um personagem tipo um Ed, sei lá, né. Mas assim, depende muito do jogador também, né? Mas tem muito personagem viável. Assim, acho que personagem que não é viável nesse jogo, sei lá, deve ser tipo uns 4. Tipo Alex, Fang, talvez. Depende do Fang, assim, a matchup que o Fang pega, né, a luta. Mas Alex, Fang, Ryu, sei lá. Assim, o resto dos personagens, eu acho que dá pra dar uma brincada, assim, no, em campeonato. É, eu talvez por eu não ser pro player, né? Eu por exemplo, eu gosto muito do Zangief, eu acho muito foda. E eu gostava de jogar com ele na 4, né? De todas as 4, da primeira até a última. E aí na 5 eu acho ele muito difícil, assim, tem umas que você sofre demais. É, e tem outros que você sabe que você não vai ganhar. Tipo, Zangief e Fang, por exemplo, você se fudeu. Você não vai ganhar. Sim, o cara vai ficar soltando uma. O cara vai ficar soltando. Até teve uma cena nesse campeonato, que foi o Itazan contra o Nemo. Uhum. O Nemo começou a dar magia. Da magia. O Itazan ficou parado. Tipo assim, velho, se você vai ficar fazendo isso, acabou o jogo. Uhum. Aí ele, tipo, parou de dar magia. Porque senão não ia ficar isso. O Zangief não tem como ele avançar. Ele vai fazer o quê? Né? E pelo menos contra um pro player, né? Contra os caras desnivelados, ele pode dar jogo. Mas você falou do Nash, o Nash realmente, quando ele lançou, eu posso estar falando uma grande merda, mas eu na minha cabeça eu tenho na memória que, primeiro, ele não sofria crush counter fácil. Eu acho que ele não tinha nenhum golpe que você dava crush counter, a primeira versão do Nash. E a giratória com o chute médio dele, que ele ia pra frente, ela pegava muito longe e se recuperava muito rápido, se não me engano era isso. E isso fez. Não que foi isso, mas eu lembro que o Infiltration ganhou a primeira Evo, né, com o Nash. Uhum. E logo que teve a atualização, ele lançou essa no Twitter. Ele falou: Nash está morto. Foram essas três palavras: Nash is dead. Depois que atualizaram ele, tipo, ele. E realmente, o último cara que eu vi jogando com ele foi o Bonchan. E mesmo assim ele largou pra jogar com outra pessoa, que eu não lembro nem quem que era. Mas essas nerfadas assim, que matam o personagem, eu também acho que mostra um pouco desse desnível, sabe? Posso estar errado, né? Mas. Eles mataram muito o Ryu e o Nash, assim, na segunda temporada. O Ryu, ele era muito forte na primeira, o que é justo, né? É o protagonista do jogo, né? E o Nash também era muito forte. Mas, assim, eu acho que o Infiltration, né, é excelente jogador, mas ele também se beneficiou muito porque o Street 5 é uma das coisas que a galera mais reclama, o pessoal que joga mais a sério. Ele tem um input delay, né, que é o tempo de resposta, né, do jogo. Ele é bem pior do que no Street Fighter 4. Então, eles até diminuíram, né, deixaram o jogo um pouco mais responsivo, mas ainda é um pouco lento. E o Nash, ele abusava um pouco desse recurso, né, de você fazer um dash do nada na cara do adversário, ficar fazendo esses chutinhos pra frente que você comentou, né, ele acabava saindo meio ileso, né, de algumas coisas que ele fazia. Então, assim, tanto é que, né, corrigiram, né, essas coisas rápido ali, e o Infiltration, né, já não se destaca tanto, né, com o Nash. Só tem um Nash no mundo, que é o Bonchan, que também já largou, que consegue usar o personagem ainda em alto nível. E o Ryu também, né? Todo mundo largou o Ryu, né? Todo mundo largou. Acho que de Ryu, sei lá, não lembro de ninguém que joga bem de Ryu hoje em dia. É, também não consigo lembrar. E o Big Gel falou da Chun-Li, a Chun-Li também nerfaram muito, né? Não nerfaram muito, mas assim, mudaram uma coisa nela que, tipo, mudou tudo, né? É, eles nerfaram os top tiers da primeira temporada de um jeito bem forte, né? Que é tipo, o Ryu, o Nash, a Chun-Li e o Ken. Esses eram os personagens que se destacavam mais, né, na primeira temporada. O Ken ainda é um personagem médio, dá pra dar uma jogada com ele. Mas ele sofreu umas coisas assim, eu jogo de Ken, cara, assim, que é bem chato assim, de lidar, sabe? Assim, ele perdeu muito recurso. E os outros foram muito mais nerfados. Eu não tenho muito recurso pra falar, mas eu gosto de ver quem joga bem com quem, sabe? É um personagem que. Aquela corrida dele, né? O jogo dele eu acho mais bonito que o do Ryu. O Ryu é um pedreiro jogando, sabe? É um cara que ele tem soco, chute e se vira com isso, velho. Que é o que você tem pra jogar. Né? O Ken é mais articulado, né? Eu acho bem bonito o jogo do Ken. O Ryu é o pedreiro e o Ken é o artista, né? É, o arquiteto. Jogar com o Ryu, um amigo meu falou pra mim. É o design mais bonito, né? Um amigo meu falou isso agora há pouco. Eu passei na casa de um amigo e ele falou: cara, jogar com o Ryu é jogar com o pedreiro, jogar com o Zangief é Zangief, né? Jogar pra sofrer. Né? Porque você vai passar raiva, você tem que ser muito amor ao personagem. Versão do Zangief é forte, cara. Essa versão atual dele é bem boa. Deu uma melhorada boa, né? Aquele paragolpe dele lá, eu ainda não entendi pra que serve. É, não é muito usado. É, não é horrível, cara. É, mas isso, a versão que ele tá atualmente, ele é bem chatinho, cara, de se enfrentar. Eu gosto, mas eu fico abismado como o Itazan tira leite de pedra, né? Tipo, o cara ele é muito bom com o Zangief. Cara, ele consegue fazer um negócio que eu acho que nem o Snake Eyes consegue. Sim. Mas, eu não sei se a gente tá zoando muito, tá falando do nome dos pro players, mas... É, e eu acho que isso é uma coisa que a 75 trouxe de bom. A 75 trouxe isso pra minha vida, sabe? Porque eu só conheci o Daigo antes. Só conheci o Daigo. E aí a 75 eu fui me interessando mais pelo próprio, e acho que isso foi legal. Sonic Boom! É, vamos pro último ponto aqui, que eu acho que é bacana, que é o que eu quero ouvir falar de vocês. É, não só com relação ao sistema, mas com relação ao personagem, com relação a tudo, né? O que vocês estão esperando, o que vocês acharam do trailer da Arcade Edition? É, Big Gel, vai lá. Cara, o que eu posso dizer, né? Eu tava falando, quando você caiu, eu tava falando pro Felipe que eu comprei hoje Street Fighter V pro PlayStation 4 com as duas seasons, né? E o que eu tô esperando do Arcade Edition é que saia um modo arcade de respeito, né? Com personagens legais. Apesar que os personagens vão sair junto, né? Vai ser tudo junto. Os personagens. A Season 1 e Season 2, né? Season 1 e Season 2. Não, a 3 não vai sair junto com Arcade Edition? Não, não sabemos não. Ainda. A Sakura não. Provavelmente, mas. Só a Sakura. É. Ou o Blanca, o Sagat e o outro carinha lá. O G. Nossa, mano, como será aquele personagem, velho? Aquele que parece o tio Sam. Eu estou torcendo do fundo do meu coração que o G seja o Q da 3. E aí sim eu vou jogar com ele tipo nível. Caralho! Sei lá. Eu espero, será? Torço. Ah, eu torço porque eu gosto do Q, tá ligado? Eu acho ele muito escroto, por isso que eu gosto dele. Nossa, mano. Eu tô torcendo pra que ele seja tipo o Q sem a máscara, tá ligado? Aham. Ah, então. Sei lá, velho. Mas você gostou dos personagens, Giovanni? Porra, Blanca, velho. Blanca Sagat. Sakura eu passava bem se ela não estivesse lá, mas tá bom. O G, não tenho nem o que dizer, que não mostraram nada dele. E da mina lá, da Shadaloo, também não mostraram nada dela. Não sei, não esqueci o nome dela agora. Então não sei. Eu vou pesquisar aqui. Falco. Então não mostraram nada. Tipo, parece fake, mas tem um L no meio. E ela não participou do modo história, né? Não teve um igual. Ela aparece numa do foto. Lá. Ela aparece numa peraí. Foto do Ed. Tô esquecendo de um, tô esquecendo do Guy, sim. Né? Do, não, do... É o Code. Code. Oh, caralho. Não. Caralho, o Code tá. Code não tá mais com roupa de prisioneiro, mano. Da hora. O Code era da hora na Alpha, hein? Vamos ver. E na 4 mesmo, também, hein, pô. Ah, na 4 eu não gostava muito, não. Porra, você é louco. Na 4 ele era melhor que na Alpha. É. Achava que na Alpha ele era mais legalzinho. Mas enfim, é isso aí. Eu espero muito do Blanca e do Sagat, cara. Os outros. Só as e o modo arcade também, é o que você queria. Mas como será? Será que vai ter finalzinho bonitinho, que nem antigamente? Estão falando que ser... mais tem a final. Você terminou e vai subir no congratulations. Thank you for Thank you for playing, né? Thank you very much. Não, parece que vai ter bastante final, é o que estão falando aí. Não sei, né? Meus boatos aí. Se fizessem alguma coisa parecida que tinha no 4, não precisa nem ser anime, pode ser renderizado na hora lá pela máquina, não tem problema, tá ligado? Mas eu gosto daquela arte, semelhante. Cara. Eu gosto daquele desenho. Eu acho lindo, cara. Acho que o cara desenha bem pra caramba. O anime da... Não. O modo história 5? Individual. Do modo história individual do 5. Então, mas é que é estático, né, cara? Cria um negócio se movimentando. É estático. É. Então, sei lá. Bom, a arte é bonita, sim, mas... Sei lá. Acho que se movimentando seria, pelo menos, equiparável com 4, né? É até nisso, 4 ganhos. Felipe, o que você tá esperando aí da Arcade Edition, velho? O que você achou do trailer? Fala, abre seu coração. Cara, eu tô muito empolgado. Eu acho que agora, finalmente, a Capcom ouviu a gente que joga Street. Porque, assim, a segunda temporada os caras fizeram um rebalanceamento meio zoado, botaram uns personagens que já eram fortes, mais fortes, Balrog, por exemplo. Então a galera ficou meio puta. É, trouxe um monte de boneco que ninguém se importa, né? Tipo, só boneco inédito. Verdade. É, todo mundo seco pra poder jogar com o Sagat. Cadê o Sagat? O boneco não aparece. É, assim, os personagens saíram e acabaram meio que conquistando a gente através do gameplay, né? Tipo, hoje eu vejo o Abigail, vejo o Zeku aí que saiu por último, a Menat, né? São personagens que ninguém se importa, mas o gameplay, né, é legal. São personagens que na jogabilidade são maneiros. Mas ainda assim, não tem um peso, né, de um Sagat, não tem um peso de uma Sakura. Então, parece que agora os caras ouviram, né? A Capcom ouviu, vão lançar aí, né, todos os personagens mais queridos, né? Tipo, nessa temporada, começando pela Sakura, o Code no meio e o Sagat no final. E o Blanca ali de brinde, ainda pra dar uma alegria pra galera. Então, assim, o arcade parece que vai vir melhor. Se bobear, lança uma continuação do modo história, não sei. Vai ter um tal de extra Battler lá, que eu não sei o que é, mas falaram que mas, também tá legal. Você lança o quê? O que você falou antes que deu uma cortada aqui? Eu não entendi. Você falou talvez lance. Não lembro agora. Talvez lancem. O continuação do modo história. Mais modo história, entendi. Pode lançar. Mas é ruim pra caramba, né? A história é ruim de doer, né? Nossa, demais. Parece que eles vão inserir aquela menininha que a Shulin salvou, né? Ali, feio, sei lá. Mas vocês vão inserir ela na história como uma aprendiz da Chun-Li. Tinha visto no fórum. Eu joguei um modo história muito assim, nem li, cara, de que tava rolando, sabe? Fui dando, acertando X e vai. Você foi o que jogou melhor, porque assim, é muito ruim, cara. É. Tá. Não. Não sei se você concluiu, se é isso que você espera da 4, se tem mais alguma coisa que você queira falar da Arcade Edition. Não, é mais isso, assim, e parece que as primeiras impressões que o pessoal tá tendo de modificação, né, de gameplay, rebalanceamento, tá sendo positivo, assim, já mexeram, parece, na e-book, no Urim, parece que a mecânica de Flash Counter, a galera que testou, ainda existe, mas não tá tão forte, os mix-ups, né, que são aquelas jogadas que o cara tem que ficar adivinhando como é que defende, tá bem menos impactante, né, no jogo, então, assim, parece, né, que os caras resolveram ouvir a comunidade e vai trazer um jogo assim, bem melhor do que o jogo foi no primeiro ano e no segundo. Então eu tô bem empolgado. Tá certo. Não, eu acho que resumiu bem aí também. Eu compartilho. Big Jar, você ia falar alguma coisa? Eu ouvi sua respiração aí. Então, será que a Capcom vai conseguir reaver a venda que ela perdeu no começo do 5? Ou já era fudeu? Vamos esperar sair o 6? O que vocês acham? Eu acho que se eles lançarem todos os personagens de uma vez, que eu acho que não vai acontecer, talvez as vendas aumentem ao ponto de se tornarem significativas, porque elas bateram 2,5 milhões agora, né? É. Talvez. Mas se lançar o mesmo esquema de um por cada vez, eu acho que as vendas ficam granuladas. Então você só vai ter esse número bom lá no fim do ano. Então, será que existe mesmo essa chance? Porque eles não mostraram mais silhuetas, né? Agora foi todo mundo, né? Ah, mas fizeram isso na segunda season também, né? Fizeram? Não, na primeira season. Na primeira, sim. Na primeira era verdade. Na segunda, verdade. Não. Na segunda a galera não gostou. Né? Mas, enfim. Bom, só tem uma coisa que eu quero. Apesar do Felipe ter resumido muito bem aí o que eu acho. Tem uma coisa que eu discordo bastante, assim, muito, que é o caso do Abigail, cara. Por quê? Porque eu sou muito fã de Final Fight, assim, eu sou jogador de Final Fight, mesmo que seja ruim, mas eu gosto muito daquele elenco, né? Eu comprei aquele Street Fighter vs Tekken, eu só comprei porque tinha Poison, não queria nem saber o que era o jogo, foda-se, tem a Poison, comprei. E eu gosto muito dos personagens. Quando eu vi o Abigail, cara, e eu lembro dele do Final Fight, né? Ele era super difícil e tal, dava aquele socão. E eu vi os golpes que ele tinha do Final Fight, cara, assim, eu só não fiquei mais feliz que. Eu acho que eu fiquei mais feliz que o Akuma, porque o Akuma, apesar de ser o Akuma, eu sabia que ele ia entrar em algum momento. Né? O Akuma eu já sabia, era questão de tempo. O Abigail eu não imaginava. Eu falei, porra, vai voltar o Sodom, né? Vai voltar o Sodom, não sei como vocês preferem. Mas quando eu vi o Abigail, cara, assim, pra mim foi uma das melhores. E agora, sabendo que o Cold vai voltar, é só ficar faltando o Hagar. Colocar o Hagar, aí fudeu tudo pra mim, né? Fudeu tudo. Então, nesse ponto eu discordo, porque eu gosto muito. E eu acho ele um puta personagem expressivo e que ninguém esperava. E é um retorno dos clássicos muito clássico, né? Então. Sim. Quem é novo caga, né? Fala, quem que é esse cara gigante aí? É foda. Que mas porra é essa? Vurum, vurum, né? É, eu achei não. Ele é idiota. Isso é uma coisa. Esse estereótipo de japonês eu acho zoado. Porque o cara é grande e forte, ele tem que ser burro, né? Dá uma cagada. É, mas eu adorei. O cara do Final Fight. Qualquer cara do Final Fight colocarem pra mim, eu compro. Não quero nem saber. Mas de resto eu concordo com tudo. Bom, estamos chegando no fim aí, né? Já tem, sei lá, mais de uma hora de gravação, com várias interrupções, várias quedas de energias, tempestades, nevascas, furacões, mas mesmo assim, sobrevivemos. Tinha caído. Foi um teste, né? Foi um teste. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tinha caído aqui. É o calor, cara. É o calor, não. É uma promoção de vida, né? A máquina tá derretendo aqui. Isso vai ter que ficar no podcast agora. Sim, hein? Tem que ficar. Ficou legal essa. Deus olhou e falou: vocês querem gravar mesmo? Vamos ver. Quero ver quantos vocês querem gravar. Vou derrubar a conexão do seu otário aí. Mas vocês têm mais alguma coisa? Considerações finais? Lembretes? Recados? Financiamento coletivo? Qualquer coisa? Eu queria lembrar o pessoal aí rapidinho. Que parece que vai ser descontinuado o modo. No modo single player, você não vai conseguir fazer mais Fight Money. Parece que verdade, tá rolando isso agora. Verdade. Então é bom todo mundo aí que pretende comprar os personagens da terceira temporada jogar lá os modos single player enquanto ainda tá valendo. Dá uma farmada, né? É. Verdade. E você tem o modo história normal, que você pode jogar uma vez só, né? Que é aquele longo, mas você pode ir cortando as animações, né? E tem o. O individual, né? Você pode jogar o individual, né, dos personagens, né, pra farmar. É. Tem mais alguma coisa que farma ali? Ou que completar os desafios? É, o survival, acho, né? Dá ponto também. Dá survival, verdade. O survival de cada personagem, né? É, tem o trial também, não tem? Pra fazer os combos? É, o trial não sei se dá Fight Money, dá? Acho que dá. Eu não faço Fight Money. Acho que dá. Vou tentar fazer hoje, verdade. Boa. Mas tem que fazer de todos ou de cada personagem dá um pouco? Não, tem que fazer, acho que de todo mundo, né? Cada um dá um pouquinho. Aí Entendi. Vai somando, porque vai ter muito boneco, né? Na terceira temporada pra comprar. Legal. Isso é importante. Eu só não comprei a Arcade Edition ainda, porque... Quer dizer, não comprei, desculpa. Eu não comprei, eu tenho pra PC, mas não tenho pra PS4. Eu só não comprei pra PS4 porque eu tô com a esperança de que eles lancem uma pré-venda que venha com a nostalgia, com o pack de nostalgia. Já faz um tempinho que eu tô jogando de Bird, aquela nostalgia do Bird ficou perfeita. O Bird da Zero tá lindo, tá fantástico. E aí eu tô na esperança que eles façam a promoção da Best Buy, né? Que quem comprar Arcade Edition na pré-venda ganha o pacote de nostalgia mais novo. Só por isso que eu não comprei. É, mas eu não sei nem se vai sair Brasil, né? Não dá pra saber se vão dar alguma coisa. Não deve sair, não. É, também acho que não. Big Gel, considerações finais. Não sei, cara. Tomara que a quarta season seja foda. Tomara que venha o Guy, que eu, né, já invoquei ele hoje confundindo com o Code. E o Sodom, né? Todo mundo tá querendo também o ele. O Sodom. Na verdade, só falta o Sodom, né? Da velha guarda. Só ele que não voltou pra essa turma. Quem que vocês queriam na quarta temporada? Falta o Gen, verdade, né? Verdade. Não. É, não. Uma boa pergunta. Não, Felipe, agora eu vou interromper. Felipe fez uma pergunta muito mais relevante do que todas as outras que eu fiz. Big Gel, quem que você queria? Quantos personagens são? São cinco ou são seis? São seis, são né? São seis. Seis personagens. Fala aí, Big Gel. Seis personagens pra quarta temporada. Caralho, assim, rapidão, bate pronto. Vamos lá. Já falou o Guy. Guy, Gen, Sodom e... mais três faltam. Ah, caras. Deixa eu ver essa coisa. Já tem? Ai, caralho. Cala, ó, vocês vão bater em mim agora, que eu não lembro o nome de todo mundo do 4. Não falando mas... do Scorpion, tá bom, né? Não, aquela mina lá que fazia Viper. Parte da história. Isso, porra. O Dan, Sea Viper e. Mais um. Deixa eu ver. Caralho. Vai vir. Não, repete, quando for assim, repete. Fala, ah, esse duas vezes o Blanca. Ah, podia ver o mestre do Rio, né? Qual é o nome dele mesmo? O Golken. O Golken. Boa, boa. O Golken é válido, válido. Válido. É, Felipe, quem que você acha? Seis charles aí. Quem que eu acho ou quem que eu quero? É, quem que você quer? Desculpa, é isso. Desculpa, quem que você quer, verdade. Quem que você quer pra quarta temporada? Eu acho que eu queria ver o Yun. É... Violent Ken. O Ken nunca. O modo violento dele nunca teve no Street Fighter aí principal, né? É. Ah, teve agora na Ultra pra Nintendo. Não, pra Nintendo Switch. Teve, ah. Verdade. É. Mas eu queria foda. Ele no 5. Sim, no sim. Seria foda. Seria foda. Muito foda. É. É. Mas quem? O DJ. Acho que o DJ é um personagem divertido. Legal. Também bacana. O Gen, já falaram aí, eu também queria que o Gen voltasse. Uhum. Faltam dois ainda. Faltam dois. Viper. Se Viper é boa também. Também é, vai ser um consenso. É maneira. É, o último, deixa eu pensar. Um boneco clássico. Acho que é o Makoto. O Makoto é legal. Puta, Makoto do 3, Makoto, da hora. Makoto é boa Makoto também. Legal. E na 4 também, né? Não, é uma boa. É boa. Eu acho que assim, a Viper é consenso, né? Eu também aprendi a gostar muito dela. Né? Eu gostei mais dela na Marvel. Aprendi a gostar dela na Marvel, depois gostei dela na Street. Mas eu também, ó, falando dos meus seis aí, eu queria muito que entrasse a Viper. É, eu queria que entrasse um cara, velho, que ele foi completamente esquecido da história da Street Fighter, porque ele é o único que não voltou pra lugar nenhum. Não é o único, desculpa. Ele é um dos únicos, né? Tem o Geek também. Mas que é o Retsu, aquele careca, que é o primeiro desafiante da Street 1. Ah, ele sim. É um mongezinho, né? Ele é um mongezinho lá, careca. E eu falo, mano, porra, se esse cara voltasse, eu acho que seria legal, sabe? Tipo, é igual quando você viu o Bird na Zero, que você fala, porra, pegaram o cara lá da 1, velho. O cara não era ninguém. Uhum. É, eu achei muito legal. Aí voltou o Adon também e tudo mais. Mas eu queria esse Viper, queria o Retsu. A Poison, claro, né? A Poison tem que voltar, tipo, a Poison é, cara, traveco ou não, eu adoro a Poison, tipo, tem que ter ela, é. E outro cara que eu queria que entrasse era o Hagar, né? Eu sou fã de Final Fight, eu vou falar três de Final Fight, né? Poison, eita. Hagar e o Sodom, o Sodom, como vocês quiserem falar, eu acho que é muito bacana. E, cara, eu concordo com o Big Gel, o Golken, assim, quando eu vi o Golken na 4, eu falei, puta que pariu, mano. Ele tá certo que ele parece o Lima Duarte, parece. Mas, cara, ele é muito foda, velho. É o mesmo que o velho. Tipo, era muito gostoso de ver que ele tava ali, tá ligado? Eu me sentia, meu coração ficava, me sentia confortável com a presença dele. Foi tipo um pai dentro da Street, tá ligado? Bom, galera, é isso, né? Eu acho que a gente já falou bastante. Pô, gostei pra caramba aí da participação de vocês, Big Gel, Felipe. Vamos ver a repercussão disso aí, né? Nos 50 mil likes que a gente vai ter só no primeiro dia. E é isso aí, cara. Agradeço a presença de vocês. Se vocês tiverem mais alguma coisa pra falar, falem agora ou calem-se para sempre. Tô de boas. É, tranquilo também. Obrigado aí pelo convite. E quem puder visitar lá o Noias e Farofas, noiasefarofas.com. noiasefarofas.com, acessem lá, porque o texto, eu não lembro o nome, o título do texto, mas o texto, eu vou colocar o link na descrição aí, eu não vou lembrar agora. Isso. Mas era um texto, é o texto que me fez convidar o Felipe pro podcast, é um texto muito interessante. É bem legal, depois a gente conversa disso aí offline, eu gostei bastante. E valeu. É isso aí, galera, eu sou o Éder e até a próxima. Falou, valeu. Valeu, abraço. Trilha sonora do jogo Street Fighter V.